aconteceu tudo que ele me prometeu. Cansado e desanimado, o tempo de espera tem me preocupado. Eu olho ao redor e penso que é em vão, e quase que essa dor rouba minha adoração. Mas a tua palavra diz que seus pensamentos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. A tua palavra diz que os teus caminhos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. Me ver além amiga, não, não. Sei que nunca me abandonou. Sei que nunca me abandonou. Faz-me ver além dessa dor. Talvez você entrou aqui preocupado com alguém que deixou em casa. Ou talvez você que esteja aí me assistindo esteja num quadro que você nem mais acredita que pode haver uma reviravolta. Mas o Senhor está dizendo para você aqui e aí: eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós. E eu vou profetizar isso. A tua palavra é a palavra dele que diz: seus pensamentos maiores e maiores, bem maiores que os meus. É a tua palavra, ela que diz, ela que diz, maiores e maiores. Você pode segurar na mão de um crente que está do teu lado, levantar para cantar isso. Diga: sei que nunca me abandonou. Sei que nunca me abandonou. Faz-me ver além dessa dor. Sei que nunca me abandonou. Sei que nunca me abandonou.